Agarrado ao teu retrato, no silêncio do meu quarto.

Canal 2. Esta é uma história pequenina, acontece a qualquer um, podem crer. Fala de uma miúda muito gira, ai tão gira, daquelas que um homem sonha ter. É uma miúda muito alta, espadaúda, aquilo é que é um mulherão. À noite ao sair com ela à malta, fica doida para lhe pôr a mão. Aí ó pessoal, vamos lá com calma, é que a miúda já tem dono. Ah, faneca, esta miúda é levada na breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Fico careca só de pensar que ela me pode enganar. Ver os outros a gozar só me apetece chorar. Para além de ser jeitosa, é também muito vaidosa. Sempre tão bem arranjada, por todos é tão cobiçada. Como é que um homem pode andar descansado com esta boneca de encantar? Mais vale ter um canastrão para ninguém querer pôr-lhe a mão. Epá, eu estou a ver que não posso ir com esta miúda à rua. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Fico careca só de pensar que ela me pode enganar. Ver os outros a gozar só me apetece chorar. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Fico careca só de pensar que ela me pode enganar. Ver os outros a gozar só me apetece chorar. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Ah, faneca, esta miúda é levada da breca. Realidade, lá diz o povo que o dinheiro não é tudo, há que pensar.

Seja no lugar que for, todos têm o seu cantinho, todos têm o mesmo amor. Dos Açores ou da Madeira, a bairro largo tendo fé, todos da mesma maneira amam Portugal com fé. Almas ardentes de altivez, um só ideal, onde se vê um português. Isto maior tristeza e a saudade sem igual em da alma portuguesa ao som do acordeão. Choram na terra natal, olham com grande emoção a bandeira de Portugal. Almas ardentes de altivez, thank you.